ação e reação. 54º programa em que estamos apresentando trechos desse importante livro do Espírito André Luiz. Vemos trechos e comentamos, e sabemos que está servindo para o esclarecimento de multidões e multidões. É como oferecer os frutos da árvore da vida eterna. Já explicamos a vocês. Na Gênese mosaica aparece no Éden, no Jardim do Éden, uma árvore cujos frutos são proibidos aos seres humanos representados por Adão e Eva. Adão e Eva são apenas símbolo de uma geração imensa de bilhões e bilhões de espíritos expulsos de um planeta mais elevado que tinha chegado a uma categoria maior e não permitia mais a presença daqueles repetentes, incorrigíveis. Não foi punição de Deus, eles não queriam passar de ano. Então a turma ia ficar toda presa, não ia poder ser elevada a uma categoria maior, que havia lá uns maus elementos, criminosos mesmo, que não queriam passar de ano. Ficaram repetindo. Ora, quando chegaram ao planeta Terra, lhes foi naturalmente proibido, ou proibida, a repetição do mau uso dos conhecimentos que eles tinham no planeta de onde vieram. Daí na Gênesis a árvore aparecer como a árvore da ciência do bem e do mal. Sim, porque aquelas mentes ambiciosas, orgulhosas, impenitentes mesmo, usariam aquele conhecimento, como o fizeram, não para a cura das nações, como vai aparecer lá na frente no Apocalipse, na Praça da Nova Jerusalém, mas para a enfermidade das nações. Deus, na Gênese mosaica, proibiu ao homem, que a Gênese representa o início da criação, das civilizações, digamos assim, se pudermos chamar aqueles povos primitivos de civilizações, neste planeta. E lá Deus tinha que proibir mesmo. Como é que eu posso permitir a uma criança de 5 anos o uso de substâncias que somente especialistas na química podem manusear sem provocar queimaduras na pele, cegueira, envenenamento geral ou explosões que prejudicariam a muita gente? Então, esse conhecimento é a árvore da ciência do mal para uma criança que vai usar aquilo para se prejudicar a si mesma. Mas para aqueles que tivessem evolução espiritual, maturidade, já seria a árvore da ciência do bem. Isso no princípio em que as criaturas estão misturadas, os espíritos estão misturados, nos seus vários graus de adiantamento espiritual. Mas essa árvore vai ressurgir lá no último livro, veja, o livro que fecha a Bíblia Sagrada, o livro das profecias finais, não mais com esse nome de árvore da ciência do bem e do mal, mas árvore da vida eterna. Porque aqueles que perseveraram, como Jesus convida, adverte, que o façamos nas muitas vidas que temos, nas reencarnações sucessivas, ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Apocalipse de Jesus, capítulo 2, versículo 10. Aos que perseverarem, receberão a ordem, a permissão de se alimentarem dessa árvore, capítulo 22, versículo 2, que se encontra no meio da praça da Nova Jerusalém, de uma e outra margem do rio. Como é grande essa árvore! É a árvore da vida eterna, não mais chamada da ciência do bem e do mal. Porque, na verdade, o mal não existe. O mal é resultado da ignorância dos seres. Quando eles se esclarecem, deixam de ser Satanás, quer dizer, deixam de praticar o mal, porque Satanás com rabinho e chifrinho, nós sabemos que é apenas uma apresentação artística, simbólica, de espíritos atrasados. Tanto que a parte de cima é homem, a parte de baixo é bode, repararam? O bem seria do umbigo para cima, a parte humana, e mesmo com o chifre lá em cima, hein? E embaixo é a parte animal que temos que nos livrar. E também nos livrar da parte animal que está no intelecto, não da cintura para baixo nas partes genitais. Que é o cérebro que dirige o corpo. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida eterna, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as suas folhas servem para a cura das nações. Então vamos curar as nações com esse conhecimento da vida espiritual. Que o mundo espiritual ainda é invisível. Ou foi invisível para muita e muita gente, já é visível para muita gente. O segredo do governo dos povos é unir a humanidade de baixo à humanidade de cima. E vejam que a árvore da vida eterna desce com a Nova Jerusalém da humanidade de cima. Que grande abraço, hein? Que progresso. Vocês podem estudar a respeito da união das duas humanidades e suas consequências na chave 17 da mensagem de Jesus para os sobreviventes, no livro de Deus e no primeiro volume de O Brasil e o Apocalipse. Mas vamos lá ao que diz André Luiz, página 144, capítulo 10, Entendimento.